nome é Vitor, eu tenho 4 anos, eu estudo na escola Anitta. Quero dar um beijão, um abraço para os professores.